pau de pau, que mexe os bracinhos assim, assim. Eu sou um bonequinho de pau. Eu sou um bonequinho de pau, que mexe as mãozinhas assim, assim. Eu sou um bonequinho de pau. Eu sou um bonequinho de pau, que mexe os olhinhos assim, assim. Eu sou um bonequinho de pau. Agora eu quero ouvir! Eu sou um bonequinho de pau, que mexe os bracinhos assim, assim. Eu sou um bonequinho de pau. Eu sou um bonequinho de pau, que mexe as mãozinhas assim, assim. Eu sou um bonequinho de pau. Eu sou um bonequinho de pau, que mexe os olhinhos assim, assim. Eu sou um bonequinho.